Toca aí, Bim. Portal do Arrocha. Sucesso. Mais uma. Repertório atualizado. Tá atualizado, né? Vou rolar pelo chão. Vou pegar de cima, viu? Música nova. Que menina cínica, ela é uma farsa. Que menina cínica, ela é uma farsa. Vou te contar, vou te contar, vou te contar dessa danada. Vou te contar, vou te contar, vou te contar dessa danada. Em casa ela é quietinha, mas num baile mexe a raba. Ai, pai, para. Com maninha bebe suco, com as amigas catuaba. Ai, pai, para. Em casa ela é santinha, mas num baile mexe a raba. Com a maninha bebe suco, com as amigas catuaba. Agora o Bill dá o rolo, pode fazer o solo. Porque chegou o Zé da Vé, o original do Brasil. Já é o solo, já ia? Misericórdia. Você quer tanto bolo, mas não teve, né? Mas ficou legal também. Vou pegar de cima de novo agora, vai. Que menina cínica, ela é uma farsa. Que menina cínica, ela é uma farsa. Vou te contar a farsa dessa danada. Vou te contar, vou te contar, vou te contar dessa danada. Em casa ela é quentinha, mas no baile mexe a raba. Ai, pai, para. Com maninha bebe suco, com as amigas catuaba. Ai, pai, para. Em casa ela é quentinha, mas no baile mexe a raba. Ai, pai, para. Com maninha bebe suco e com as amigas catuaba. Ai, pai, agora, viu, pode dar rolo e finalizar. Pode fazer o solo. A música sai sem dedo, pô, senão fica chata. Se ficar grande demais. Música de autoria de MC Digo original. Sucesso. Vai bater no paredão. Vou rolar pelo chão, porque é repertório atualizado. Chegou a da Vé, original do Brasil. Tana.